Tinha 24 férias, mandei-as fazer um doce, deu-lhes o trângulo, trigo, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestir de bronze, deu-lhes o trângulo, trigo, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés, deu-lhes o trângulo, trigo, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 10. Mandei-as para o 19, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão Dessas 9 que ficaram, mandei-as comer biscoito, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 8. Dessas 8 que ficaram, mandei-as para o 17, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, mandei-as cantar o reis, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 6. Dessas que me ficaram, mandei-as para o João Pinto, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 6. Hey! Dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 4. Dessas 4 que ficaram, mandei-as lá outra vez, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 10. Dessas 3 que me ficaram, mandei-as calçar as luvas, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão 2. Dessas 2 que ficaram, mandei-as comer pirua, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mangulo, nelas não ficaram senão Jornal 2, da Antena Web. Milagrosa Santa Justa. Milagrosa Santa. Como chouriço e presunto, como chouriço e presunto, minha palavra não erra. Minha palavra não erra daqueles parentes teus que matamos na nossa terra. A vida está preta, mas sempre uma luz. coração. Vem dançar comigo esta canção. Oh, morena linda, eu quero te ver. Eu quero dançar contigo, mulher. Oh, morena linda, do meu coração. Vem dançar comigo esta canção. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Pintar sem fim também. Nada é melhor que ter teu corpo junto a mim.

Canal 2, Antena 1. Por ti, quiero tu calor, o teu sabor. Wish